DJ Negresco, caralho. Figura mais uma, porra. É tapa, é tapa na xereca, é peteleco no grelinho. 1, 2, 3. Eu já vou te mostrar 1, 2, 3. Contar até três. Testando. Eu já vou te mostrar 1, 2, 3.